Tudo bem? Demanda de nutrição mesmo, não? Oi? Demanda de nutrição. Né? Isso. Só para explicar um pouco o que a gente estava conversando com o Sérgio, a gente tinha combinado de fazer um pouco do planejamento do que a gente quer para esse grupo que a gente quer que se torne uma rede de artesanato de São Paulo. Escrever meio que sendo conversando, a gente percebeu que realmente é muita informação, tem muita coisa que a gente precisa pesquisar, se informar, digerir. Então, eu queria pedir para vocês refletirem nesse tempo até o nosso próximo setorial sobre o que realmente a gente quer aqui na nossa cidade, como artesãos, cidadãos, profissionais, etc. Porque eu acho que hoje a gente começou a entender uma esfera diferente de responsabilidade que a gente tem e de pessoas que estão representando a gente, etc. Isso é uma coisa que a gente pode colocar no nosso planejamento enquanto rede, que eu acho que é super importante, mas que a gente tem que amadurecer isso um pouco. Então, só para deixar bem claro por que que a gente não quer fazer isso hoje. Eu acho que a gente precisa pensar e realmente fazer isso com clareza. Não adianta a gente fazer e de qualquer jeito, porque a gente quer que realmente tenha um resultado. A gente percebe que cada reunião que passa, a gente está cada vez mais conseguindo chegar mais longe e amadurecer coisas que nem estavam em pauta antes, nem estavam perto. E agora a gente já está conseguindo pensar, refletir. Então, pensem bastante sobre isso. Se vocês quiserem compartilhar mais coisas no grupo, vocês sabem que vocês podem mandar e-mail à vontade. Então, vamos conversar até a próxima para a gente, de fato, fazer esse planejamento para a gente conseguir se consolidar como uma rede efetiva, não só de troca de material, de comercialização, como foi o começo dessa conversa, mas de fato de uma rede de contato.